Aí, essa daí é homenagem ao meu povo. Aí, filho da puta, o sofrimento fez de mim um homem. Por alguns minutos, eu vou invadir seu corpo e destruir sua defesa. Mesmo lhe destruindo lentamente, não vou esquecer as chibatadas, o estupro e humilhações. Pois essa é homenagem ao meu povo. Cansei de ver fulano. Eu preciso de terra fértil para sonar e colher. A vida é para os ricos, mas a morte é para todos. Então viva! Mesmo vivendo em lixeiras, comendo pão que o diabo amassou, eu não me entrego, eu quero a revanche. Pretos opressores, em qualquer parte do mundo, não são meus irmãos. Só os pretos oprimidos e escravizados, em luta por liberdade, são meus irmãos. Eu sou preto, não porque existe um homem branco, mas sim porque ao lado de minha cor, existe uma cultura. Esta é uma homenagem ao meu povo. Eu sei de fulano. Eu preciso de terra fértil para plantar e colher. A vida é para os ricos, mas a morte é para todos. Então viva! A pobreza anda de mão dada com a subnutrição e as doenças. Essas doenças não destroem apenas os órgãos vitais do corpo, como causa retardamento mental e falta de iniciativa, além de reduzir os poderes de concentração. Os efeitos colaterais dessas condições afetam toda a comunidade. Erga a cabeça e lute, pois essa é a homenagem ao meu povo. Eu preciso de terra fértil para plantar e colher. A vida é para os ricos, mas a morte é para todos. Então viva! Independente de esquerda ou direita, partido político é partido político. Aí, enquanto esses burgueses, politiqueiros, não entenderem a situação racial e o estado de miséria em que vivemos, jamais conseguirá viver em paz perante a seus semelhantes. Pois essa homenagem eu dedico ao meu povo. Cansei de ver fulano. Eu preciso de terra fértil para plantar e colher. A vida é para os ricos, mas a morte é para todos. Então viva! Ferro quente, mordaça, mutilação, esterilização da escrava subalterna, da mãe a dona de casa. Hoje veio para se tornar minha rainha. Aí, mulher preta, te amo. Você é tão linda e formosa como a noite. Eu queria que todas as feridas sumissem, como num passe de mágica, tudo em sua vida virasse rosas. Seja sensual, mas não seja vulgar. Seja bonita, mas acima de tudo seja inteligente. Só assim um dia poderemos somar nossas ancestralidades e meu corpo junto ao seu se tornar um só. Nesse dia, por um momento, vai parecer que estamos nas alturas e poderemos sentir nossas heranças. Aí, eu endureci, mas não perdi a sensibilidade.